Victor, 120.8. Nada. Rio 5974, solo aos 27. Ao liberar na cabeceira, posta, chame solo frequência 1219. Ao liberar 219, Rio 5974. E a respeito do seu reporte, informamos a infra-hélices que já mandaram mensageiro lá para verificar o que está acontecendo, ok? Obrigado. Em Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 5974, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 5974. 73, o vento 040 graus, com 629 decolagem autorizada, pista no zero. Decolagem, tá utilizando o povo, tá? Na fase de cruzar a radial 310 Salvador para o 307 Salvador. Radial 310. 310. Cuidado alinhado e manter na 1037. O 973 decolou os 30, chame controle em 1208, boa noite. 208, boa noite. Conselho Salvador, muito boa noite, voo no 973, passando agora 1300 metros, perfil da Elisa. 973, contato no braço, boa via Célio da El para nível 360. Via da El 360, voo no 973. 0060 graus com 59. Apesar da classe de Porto 27, 8 ou não? Autorizado táxi, a parte principal, texto índio, a sua espera da 0185, que é legal, no 06, no 09. Táxi, a parte principal, a sua espera da 0185, que é boa noite. Controle 1208, boa noite, 0781. Azul 9271, autorizado pushback, chame táxi. Ok, esperando que estiver aqui o acionamento do 92 retorno. Uno. 781, contato radar na decolagem, 5. Você saiu da Árvore 1 para o nível 160. Via Árvore 1 para 160 do 2781. Autorizado Guarulhos, piso 360, pressurou 1-0, curva direita, Dael, Lei da Morte, 5042, transponder, voo 2-7. 5042, transponder. Correto, entrou. Chamei Instituto Foz, coloca aí dentro, Central Level 050, Mari Arrival. Zero da 1, 0, pronto. 1096, boa noite, autorizado, alinhar, alinhar e decolar da pista 10, vento 050 graus com 4 nós, 1096. A linha decola da 10, boa, 096. A 9,5 decolou os 3,5, chame controle em 1208, boa noite. 208, boa noite, vamos no 096. Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 351, 2135, 1936. Controle Salvador, gol 1096. 1096, contato radar na decolagem, suba ao nível 370, saída bomba. Transição Frutífico. 3-0, bomba Frutífico, 0 na meia. Correto. 4-2-3-5 da Azul, chame torne 1-8, decimal 95. 18-95. Torre Salvador, Azul 4-2-3-5. 4235, boa noite, avistado, pouso livre no 0, vento variável 049, 4235. Certo, 4235. Santana 6224, descend to 2500 feet, unit 1016. Fly direct to Sierra Victor 366, clear our Navy procedure. Okay, so 2500 feet, heading 106, we are approach time at runway 1024, we will call it static. Preview Gol 09. Salvador, boa noite, boa noite, boa noite, suba até o nível 330. 330, Gol 09. Identifique, desça para 4.000 pés, ajuste o altímetro no 096. Foi direto, Sierra Victor 368. Sierra Victor 1090, eu vou direto para o X. Sim. Bom, 1090, escuta a Pro de Pro X, está presente? No momento não será possível, em função de aeronave na chegada a 10, bem no setor de Pro X. Obrigado, bom, 1090. Azul 9271 autorizado a alinhar e manter a velocidade 1-0. Ali mantendo 0, Azul 9271. Cinco no solo, as 4, ano, libera a direita, chama o solo, 1-2, 1-9. 1-9, Azul, 4-5. Azul, 4-5, Alfa. Alfa 2-3-5, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4-5. Azul, 9-2-7, 1, decolagem autorizada, 1-2-0 graus, com 0-4-9. Cristiano, Azul, 9-2-7, 1. Coordenando a equipe de solo, 5 Embraer da Azul, passar retaguarda, autorizado, chame táxi. Passagem Embraer da Azul, retaguarda, autorizado, chame táxi, Oceana 1-3. Azul 9271 decolou os 42, chama em controle em 1208, boa noite. 1208, boa noite, Azul 9271. E Salvador, uma boa noite, Azul 9271, decolado na Dial. Boa noite, Azul 9271, no contato radar na decolagem, suba ao nível 320, é da Dial, transmissão Motiva. 320, Dial, Motiva, Azul 9271. Zero, nove, meia, chame o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Azul 4980, centro da Fox, para Recife. Azul 4980, autoridade do Recife, Azul 17, nível 350. Correio esquerdo, saída Pucajá, Maracaju, transponder 5055. Autorizado Recife, nível 350, via Azul 17, transponder 5055. Decola para a esquerda, no perfil da Puca. Poderia confirmar a saída? Pucajá, Maracaju. 95, aproximadamente umas 15 a 20 milhas para evitar formações. Centro do desvio, 92, tá vendo? Snatic City for Establishment Final, they have the runway in sight. Snatic 224, Quebec Tower Frequency 118, decimal 95. 118.956.224. Tower, good evening, Ocean Air 6224, for installation on final 10. Roger, good evening, Ocean Air 6224, clear to land on runway 10, wind is 140 degrees, 04 knots, 6224. Roger, clear to land on runway 10, Ocean Air 6224. Dayana presente, Azul 9271. Oi, Leda. Leda, grato, 9271. Boa noite, 5972, desça para 4 mil pés. Ajuste altímetro no zero, no meia, para realizar o RNAV. Agora que espera o pushback. Agora. Autorizado, a parte principal, taxa Índia, ponto de espera da 01185, que é legal, 0 no 6. 0 no 6, dia, ponto de espera da 10, pronto, 2, né, 6, 3, 2, 5, boa noite, ponto de espera.

Roger, proceed by Alpha, holding short until resolution 6224. Vila 368, desça para o nível 050, identifique. O 368 inicialmente, aguarde 366. Sou no 888, vou servir o 366, desça para 2510, ajuste de altímetro no 0 no meio, reporte estabilizado na final. 366, 2500, estabilizado, gol no 888. Azul 9271, chame o centro Recife 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251, alterne 235, graças, uma boa noite, Azul 9271. Para tu sede? Tá. Vou alternar tá aí no 44, não é isso? É o primeiro à sua direita aí, esse pátio é geralmente utilizado pela versão geral para a pernoite. Na verdade, para mim é diferente. O que eu observo normalmente é que a versão geral utiliza o PAT 4 para o pernoite. Você pode ingressar na cabeceira no 7, curvando direito e saindo na interseção Oscar para o PAT 4. A infra-aero não determinou nenhum ponto de pernoite, não, confia. Roger, mantém posição. Roger, mantém posição. Eu vou informar aqui a central da infra-aero para a providência aqui. Obrigado. Lima, seu combustível querosene? Chame a 3-1-3, decolado aos 5-2, chame controle na frequência 1-2-0-8, boa noite. 2-0-8, com controle de chanel 1-3, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Se tu for, eu vou ter que is waiting for the 737. Go ahead. Oceania 6224 will maintain taxiway Juliet waiting for the 737. Roger. So it's on board. On 330, I'm watching right now on the 3. O 2175 autorizado, taxi até direita, direita da Tecto India, ponto de espera do 01, 1895, Senegal 0016. Taxi direita, ponto de espera 295, 906. O 2175. Será 6224, Júlio, gate 03. Júlio, 6224. Salvador, boa noite, gol 1888. Voando 88, boa noite, avistado. Vento no 40 graus com meia dúzia nós. Pouso autorizado, pista na zero, 1888. Defensor, pista na zero, gol 88. Até a ponte de espera 2175. Sim, ponte de espera 2175. Obrigado, seu ataque. Ponte 3178, reduza para 220. O 5972 retorno para evitar a área restrita, curve à direita para 225, limite a radial 310 de Salvador após o oitavo. A 310 de Salvador após TASA. Ok, cada 310 após TASA, aqui o 5972. Autorizado a alinhar uma cerca do giro no zero. Autorizado Salvador, nível alerta da equipe, nível 330, decola da 10, depois do 197, Pulca, Jamu, Aracaju, 5-0, 1, pode controlar o controle? 1208, controle. 208, 330. Correto, central. 888, solo 57, libera direita, chame solo 1219. Direita 29, boa noite. Boa noite. Fala Salvador, boa noite, 1888. 1888, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa Tampa Juliette 882. Zona 75, decolagem autorizada, 140 graus com 0612 em nós. Rio 5972, reassuma navegação para TASA, vento para 2000 pés, autorizado a final destinado. Okay, direto TASA para 2000, reporte estabilidade. Rio 5972. Uno 78, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro 10, Uno meia dúzia, reduza para 2009. Azul 4980, POB 96, 2 horas e 20, alternando marcha. Autorizado, taxa direita, via taxa índia, por espera da 01185, que é legal na 09. Livre taxa, da 10, 0, beleza, força aqui. Voo 9888, Gilete, Capão Paz. Gilete, passa, 88. Voo 2175, contato radar na decolagem, 5360. Cadê da Elton, São Mãe? 2178 está autorizado, RNAVE, reporte passando 366. Autorizado, RNAVE, reportando a 366. O 2175 copiou o controle? Afirma, segue depois da saída, vindo para 360, 2175. Boa noite, é o Azul 4980, está pronto, pode ser. Boa noite, 4980, autorizado a alinhar e decolar, Rono 0, 140 graus, 89, 4980. Livre decolagem, 4980. 405, portão 5, autoridade de habitáculo. Estabilizado visual com a pista. 972, chame torre 1 no 8 decimal 9. 19, 1895. Oi, Salvador, boa noite, Rio 5972. 5972, boa noite. Novo estado, o vento no momento 1,10 graus com 6,12. Pouso autorizado, pista 0, Rio 5972. Pouso, Rio 5972. O azul 4980 decolou 03, chame o controle Salvador, frequência 1208, boa noite. 208, obrigado, boa noite, até a próxima, azul. Até a próxima. Salvador, bom dia, azul 4980, passando 1200. Tia, azul 4980, suba ao nível 350, sai da PUCA, transição Aracaju. PUCA, Aru, pro 350, azul 4980. Salvador, voo 2175, é possível morte, vai estar presente? Aguarde, SAN 3178, chame em torre 1 no 8 decimal 95. 895, chama boa noite, não, boa noite. Somente. Salvador, boa noite, T31178, estabilizado, Renato, pista 0. Boa noite, T31178, continue a aproximação número 2 para pouso, à sua frente um cargueiro, aproximadamente 2 milhas e meia da cabeceira, 1-0. O vento no momento uma centena com 089. Tom 31178, pista seca. T31178. Agora 251, até 2135, gol 2175, boa noite. Boa noite, gol 1170, identifique, pista para 4000 pés, ajuste altímetro no 0 no 6, voe direto para a Vito 368. Salvador, o azul 4980 vai desviar pela esquerda, essas informações. Entendi. Rio 5972 no solo 06, libera a direita, chame solo 1219. Salvador Azul 4959, já tira a nossa autorização. 4959, afirmo. Ele é o Rio disponível que tem no plano. Confirme? Qual o nível do plano? 140. 140 para ele é autorizado, saída de coral. Nego colando dando zero, curva direita, controle Salvador 1208, transponder 5065. Autorizado 40, coral a saída, decorada 10, curva pela direita, 1208 ao controle, 5065, transponder azul 4959. Chama pushback. O Rio 5972, realizou. Rio 5972, quilo 43. Quilo 43, Rio 5972. Postal Azul 5001, com a sua oportunidade de autorização da Guarulhos 3 de 0. 5001, Guarulhos 3010, autorizado. Nível 320, saída com curva direita, Gael, Leda, Motiva. Transponder 5064, controle 208. Autorizado, Guarulhos, apresurando 0320 nível, Decola com o direito 10 da ilha da El Lida, em ótima. 5064, o transfondo do controle 208. Corretinho, pronto. 001. Corretinho, pronto. Fala. Comandante 335, contato com 200, até na Natal, controladora de tempo. Autonomia? 2 horas de tempo. 305 em frente, parte principal, fixo Índia, posto de espera da 01895, que é legal, 096. 3178, solo 08, libere a direita, chame solo frequência na 219. 3178, Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7. Passo 9885, frequência 1285, alternativa 1285-2445. 2685-2545, retira agora, azul 4980, obrigado, bom dia, até a próxima. O 1973, com 170, vou estar 366, descida para 2510, autorizado a RNAVE. Negativo, vou estar 366, autorizado a RNAVE, para 2500, vou 1970. Salvador 3305, ponto de espera, 10 pronto. 3305, autorizado a RNA e decolar, pistão 0, vento 1001, uma centena com 08 nós. Autorizado a RNA, decolar, pistão 0, 3305. Nápoles 13, controle 120, decimal 8, bom boa noite. 1208, boa noite, 3305. 3305. Está pronto para posicionamento. Nível 330. Sobe via saída até o 330, até o 3305. Salvador Zan 305, forma de Zeus, à esquerda da rota, proa 048 por 10 minutos. 3305. Rio, Romeu Fox 018. Vamos agora então, Romeu Fox 018, 3306, 05. Para o táxi, o azul. Azul 4959. O 4959 está pronto para o táxi com 68. Estamos com 3, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. Para o táxi. Azul 4959, autorizado táxi que é considerado a 90, via parte Índia. Ponto esperado 90, estou em Salvador no 8, décimo 95, ajuste do altímetro 9016. Então é autorizado até o ponto de espera da 90, quando na torre 1895, 24959. Chinem 62214. Código 624. Chinem 624, autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo, via Golf 677, nível de voo 190. Saída Conde. Decola da 10 com curva esquerda. O código É o 5070, controle Salvador 120-180. Autorizado Aracaju 190, na saída Ponte, golpe 677. Decolada médico, na esquerda, controle 208, transponde 5070, Oxalena 224. Correto, chame pronto, puxa o funcionamento, portão 03, Oxalena 224. Chamarinho, 024. Chancuri 305, chame centro Recife, frequência 1285, alternativa 125, decimal 4. 33305. João 970, reporte Simbra com trem checado, o time trouxe 1-0-6, corrigindo servido 372. Ok, camarada, servido 372, 1016, 1970. Spirit 23, bomb arrived 624, sound received 5001, foi de estacionamento. 5001, autorizado, chame táxi, portão 08. Parado. Torre Salvador, boa noite, Azul 4959, próximo do ponto de espera, pronto. Boa noite, Azul 4959, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4959. O 1970 passou serviço 372. O 1970 confirma está visual com o campo? Ainda não, senhor. Reporte visual, forma chuva leve sobre o campo, pista molhada. Assente, portará a vista. 1970. Igual 1970, avistando as luzes da cabeceira, prossegue pro posto. Gente, igual 1970, com pista molhada, o vento 120 graus com 05 nós, autorizado pouso, pista 10. Pouso, pista 10, igual 1970. Azul 5001, pro táxi, o POB é 105, tá com 4 horas e 30, autonomia alterna, cortinho. 2352, serve 368, 4,000. Pro 959, está autorizado, né, mas tem cabeceira ou não? Já parte Índia, ponto de espera, chute. Chame Torre Salvador no noite, decimal 95, ajuste para o time 0016. Ok, 06 ajuste, vai iniciar ataque de Apache Índia, processo 00295-001, por aí. Zero, solo 23, à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. É, direita, Fox, solo 121 na nave, obrigado.

4959 da Azul, decolado na sua escuta. Coral. Coral Bruno 40, Azul 4959. Coladão 90 com curva à direita, o código é o 5062 e o controle Salvador 120 decimal 80. Salvador 60 para 9973, saída dela e da morte. Geral 9973, pushback acionamento autorizado, portão confirmando posição 5 Lima do Paz 3. Do 5001, autorizado a linha e manter pista no zero. Manter em 10 azul 501. 9973. Sim, já pode iniciar, sideral. Juliette, portão 62. Juliette 62, é gol 1170, obrigado, Valente.